Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8 horas e 17 minutos aqui em Foz do Iguaçu e hoje é quinta-feira, dia de Café com a CBN. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estou aqui com o Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos hoje aqui recebendo, tendo o prazer de receber a secretária de Assistência Social de Foz do Iguaçu, Cláudia Pereira, advogada, né, que vem ser também a primeira-dama do município, casada com o nosso prefeito Reni Pereira, ao qual agradecemos aceitar o nosso convite. Guilherme. Pois é, Cláudia Pereira está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes da CBN. Obrigada pelo convite. Agora temos a sua presença na Secretaria de Assistência Social do município de Foz do Iguaçu, e nós sabemos que Foz do Iguaçu, no estado como um todo, nos municípios de médio porte, que tem uma das situações mais complicadas nesta área social. Um grande desafio? É um grande desafio, mas ele é muito motivador. Realmente, Foz do Iguaçu é atípica, né, com essas nossas fronteiras aí secas, aí, a demanda que vem também do Paraguai. Então, além das nossas famílias aqui, a gente tem que ter também, acaba tendo que ter uma atenção especial também com as famílias advindas de dos outros países. O Cláudio, o Guilherme colocou muito bem, as demandas aqui nessa área social são muito grandes, porque cada tipicidade da nossa localização, não é? Nós temos o problema da prostituição infantil, que aliás agora dia 18 comemora-se, é um dia alusivo. Isso. E nós sabemos que você tem lá na sua secretaria um enfrentamento sobre essa questão que muito incomoda, né, o país num todo, a prostituição infantil e os seus derivados. A senhora esteve ontem em Curitiba, poderia nos dizer o que foi fazer lá sobre essa questão? É, ontem nós participamos lá de uma audiência pública, né, que foi, inclusive, foi comandada ali, ministrada pela deputada Luciana Rafaim, que teve essa iniciativa justamente visando aí os grandes eventos que estão vindo, entre eles, que foi o tema de ontem, foi a Copa. Né? Então, com essa vinda de pessoas do exterior, né, que nós tenhamos medidas para que a gente possa realmente assegurar que nossas crianças, nossos adolescentes não sejam envolvidos em situações que é de abuso e exploração sexual. Então, ontem Foz do Iguaçu foi convidada, inclusive, para compor a mesa e ter uso da palavra, por conta dessa situação que é crítica, né, nossa cidade, que vem gente do mundo inteiro e que realmente a questão fronteiriça, ela fomenta e ela aumenta muito mais esse problema. Foi uma discussão muito boa, né? A partir dela agora nós vamos ter as ações, vamos ter outros encontros e ações, mas localmente, inclusive ontem já tive a oportunidade de expor, que Foz do Iguaçu já está na prática, ela já vai iniciar agora a partir do dia 18, nós vamos ter os próximos meses vocês vão verificar aí na campanha contra essa situação de abuso, maciçamente, temos apoio aí de várias entidades, do Conselho Tutelar, a Rede Proteger, o Judiciário, então nós fizemos uma ação, todas essas pessoas, essas entidades, esses grupos, eles estariam fazendo alguma ação, então resolvemos fazer todos juntos, né, porque assim a gente fica mais forte. Sua formação na área de direito ajuda também a atuar nessa pasta de assistência social? Ajuda, sim. Eu tenho. Isso é que me dá a base, né? Então, assim, para a gente, pelo menos, não fazer a coisa errada. Então, o direito, ele é algo que, assim, ele acrescenta, acredito até que seria interessante até ter os jovens uma noção básica, né? Até no ensino fundamental ou após, aí, sempre você tem um acesso, porque você sabendo o teu direito, você consegue delimitar o espaço até onde você pode ir. Outro. Então, na secretaria, foi muito importante para mim, eu tenho também especialização na lei de responsabilidade fiscal, que eu já tinha feito alguns anos atrás, e eu tenho usado isso como norte, assim, para que eu faça um bom trabalho, mas sempre norteado pela legalidade. O Cláudio, você instalou a sua secretaria ali onde antigamente funcionou o Provopar, famosa Casa Rosada, né? E está ali, a gente vê lá as pessoas procurando, é uma das secretarias mais ativas, por causa que já foi dito aqui, as demandas são muito grandes. Fala para nós o que você tem em mente assim de melhorar essa questão social, um ou dois dos seus principais projetos lá na secretaria. É, ali a mudança de prédio, ela ocorreu naturalmente, porque o Provupar, ele tinha uma seção, aquele imóvel era do município, e ele se venceu ali, aquele termo de seção ali em dezembro, né, 31 de dezembro de 2012, ele se extinguiu. E então eu achei que não teria nenhuma outra secretaria melhor para se acomodar naquele espaço, haja vista que as pessoas já estavam acostumadas, né, a procurar aquele local ali para procurar o auxílio sempre aí na parte social. Então foi de pronto, o prefeito aceitou essa mudança e nós fizemos aí em menos de 40 dias, nós conseguimos colocar assistência social não só no espaço físico que a gente entende que era mais adequado para ela, mas também na questão de trabalho, né? A assistência social, ela tem uma referência, ela tem um trabalho a ser desenvolvido e ela tinha que assumir essa posição. E isso eu sentia, né, dos próprios servidores, que havia uma confusão, né, em relação ao serviço de um e de outro, então agora a gente está tentando colocar as coisas no seu lugar. A gente tem vários projetos ali, que quando a gente chega, a gente tem muito desejo de colocar aquilo que a gente tem, né? E esses anos do Reni como deputado, eu sempre acompanhei, mas eu não tinha muita condição de fazer muita coisa, ficava sempre mais no bastidor, mas tendo em contato com outros municípios, ideias que a gente foi aprendendo e visualizando, já eu vinha já com um desejo de fazer isso, por isso que eu fiz o pedido, eu pedi para o prefeito, para o Reni, falei: Reni, eu quero ser a secretária da assistência social, porque eu acredito no teu trabalho e eu quero contribuir. E assim ele topou aí, aceitou, ele é meio restrito assim, a questão por ser esposa, ele ficou um pouco assim, mas ele confiou e eu acho que eu não vou decepcionar. Ali, um dos compromissos meu ali, inclusive com os próprios servidores, é da gente retornar à gestão plena. O município tinha gestão plena na assistência social e perdeu por conta de sérias coisas que foi deixando acontecer. Tinha muita devolução, então, de valores que vinham para ser aplicados no município e não era aplicado, no final do ano tinha que ser devolvido. Então, um dos compromissos é que nós vamos gastar. Nós vamos utilizar. O que é gastar da assistência social? É aplicar os recursos, porque eles vêm de forma específica para ações. E se você não faz aquelas ações, você devolve. O ano que vem, eles entendem que você não precisa mais. Então, a primeira coisa é a gente conseguir gerir bem os recursos da assistência e também conseguir o compromisso do prefeito que ele não vai retirar recurso nosso. Nós vamos aplicar diretamente nos trabalhos da assistência social. Nós temos os centros de referência de assistência social espalhados, sim, ao longo do município, e um deles particularmente me chama a atenção, que é o CRAS Norte, lá próximo ao Cidade Nova. Muitas vezes a gente passa por lá e dá a impressão de ser uma construção fantasma e até mesmo abandonada. Verdade. Existe um plano para levar esse centro para a região da Vila C. Como é que está esta análise, esta avaliação? O CRAS Norte foi o primeiro, quando eu entrei na assistência social, na secretaria, foi o primeiro CRAS que eu fui visitar. E quando eu cheguei lá, eu realmente fiquei assustada, porque é um local totalmente inacessível. Se você consegue chegar na casinha do CRAS, que é lá no fundo, você tem que passar por uma situação difícil ali, que não tem nem piso para você chegar lá. Se você consegue chegar lá, você ainda corre o risco de cair lá dentro, porque o piso está totalmente solto, né? Diferente de outros locais lá no Porto Meira, por exemplo, está muito boa a construção, a gente tem que reconhecer. Mas ali realmente é uma situação muito difícil. Houve realmente, de início, de repente, o desejo de levar esse CRAS para um outro local, mas hoje já não é mais interessante. Nós temos já verba para fazer uma reforma ali, temos já um projeto, que já existia um projeto, mas ele não tinha sido executado, que é para reformar aquela casa, que se você foi lá, você viu que tem uma casinha na frente. Então, nós vamos fazer essa reforma a partir do semestre, agora até o final do ano, nós vamos estar com todos os CRAS em reforma e já, para a gente ter no ano que vem, já uma questão bem diferenciada dessa situação. Nós vamos permanecer ali. Por quê? Porque você viu que do outro lado tem várias casinhas ali populares que nós vamos ter uma demanda muito grande. Então, nós não vamos fechar. O que a gente quer, de repente, mais à frente, se nós tivermos essa condição, é o que nós queremos ampliar, é de fazer um CRAS que atenda mais aquela região lá da Vila C, mas não fechar ali. Ô, secretária, esse trabalho que a senhora escolheu, optou, né, muito nobre, diga-se de passagem, ajudar os mais necessitados, dá muita visibilidade. E a senhora vem se saindo muito bem, né? Desenvolta, inteligente, advogada, pessoa esclarecida. E pergunta-se, a senhora tem pretensões, por exemplo, é normal uma pessoa na sua condição seguir os passos do seu marido, que vem numa trajetória aí vitoriosa. Só tem pretensão, por exemplo, de lançar-se candidata a um cargo na Assembleia ou mesmo na Câmara Federal na próxima eleição? Então, até tá esse comentário muito forte, mas é que é natural, né, Lucas? A gente acaba ficando um pouquinho mais em evidência e as eleições vão se aproximar e o prefeito agora, que era deputado, agora é prefeito, né? Então surge essa especulação aí, mas o meu desejo realmente, eu estou muito feliz dentro da Secretaria da Assistência, né? Não vou dizer que a gente fala nunca, diga nunca, mas o meu objetivo não está entre as minhas prioridades. Minha prioridade realmente é desenvolver um bom trabalho ali, sinceramente falo isso de coração. Porque a área da assistência social, ela é apaixonante. Depois que você tem contato com as problemáticas e você vê que você consegue fazer alguma coisa para resolver, aquilo ali torna a sua vida. Né? Então, assim, hoje realmente não está nas minhas preocupações, não me preocupo com isso, não está nas minhas prioridades, né? Meu trabalho mesmo vai ser sempre voltado a auxiliar, porque eu fui muito para a rua, na campanha, todas as campanhas, eu estive na rua, eu pus a minha cara para bater, eu falei, eu argumentei, então eu acho que eu tenho que fazer minha colaboração. E hoje o N precisa de ajuda para administrar essa cidade e fazer realmente o que a gente sempre sonhou e que a população espera. Então eu quero sim e vou dar minha contribuição da forma que for melhor. Agora, na minha casa, eu assumo que quem manda é a mulher. E na casa da família Pereira, como é que funciona? Olha, lá em casa tá quase que é a Manuela que tá mandando lá, porque... Não, em casa a gente tem um diálogo muito... Esse perfil do Reni em casa também, do diálogo. A gente tem, assim, uma vivência muito boa, né? Eu acho que não tem, assim, quem manda. A gente tá sempre a gente tá sempre se conciliando ali e administrando as situações. Bom, Cláudio, nós estamos chegando ao final. Infelizmente, o nosso tempo é parco, mas nós tivemos muita satisfação em recebê-lo aqui. E conte sempre com a Rádio CBN nos seus projetos. Venha sempre nos prestigiar. Meus parabéns pela sua atuação e sucesso. Obrigada, Lucas. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos vocês. Nossa convidada nesta quinta-feira no Café com a CBN foi a primeira-dama e secretária de assistência social aqui do município de Foz do Iguaçu, Cláudia Pereira. Esta entrevista estará disponível daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br e também logo mais às 10h50 da manhã no programa CBN Foz. Você acompanha aí um pouco do que foi este bate-papo aqui na rádio que toca notícia. Vamos na sequência ao repórter CBN em rede nacional e daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, em definitivo, aqui em 1320 AM, também cbnfoz.com.br, com as notícias de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira.